Chamar Quebec autorizada, o uísque Chaminé Quebec para cruzamento 1635. Cruzamento Whisky, estacionar frequência livre no pátio 5, bom descanso. Então, letra daqui a pouco. de estacionamento 6251, puxa o estacionamento, posição 11. Bom dia, senhor. Autorizado, puxa o estacionamento, chame táxi 6251. Acompanhe para o táxi. Whisky, cheque a informação do Atis. Eu tenho 280 aprovado para conquista. O senhor decola pistão no 7 ou no 0? Decola pista 1 no 0 ou no 7? 1 no 7, então aguarde aproximadamente 1 minuto para cópia, Whisky. Whisky, Bravo Whisky, pronto para cópia. Whisky, transcópia. Whisky, Bravo Whisky, autorizado, Sierra Bravo, Quebec, Peter, nível de voo 280, direto. Decola pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Aciona 5532, Whisky, Bravo Whisky. Isso que chama acionamento. Salvador, bom dia, Web 6749, informação Kilo. Bom dia, 6749, informação Lima. Agora, senhor, qual, por gentileza, o horário do plano? Guarulhos, 340. Ciente com horário, por gentileza? Ah, ok, 0800. Ciente, eu deveria ter esse plano em até em aproximadamente 2 minutos, já volto com a sua cópia, senhor. Provável da L e da Bridge. Da L e da Bridge, obrigado. Santa Cruz, Oceania 6251, estamos com 99 a bordo, 4 horas e meia, alternativa nossa é confirmada. Cumprimento copiado Confim 099430, Luciano 6251, táxi aprovado Pátio Índia e Alfa Teu Ponto Espera Pista no Zero. O ajuste agora mudou para o 020. Chame pronto para decolar de Ponto Espera Pista no Zero, Luciano 6251. Prossegue o táxi a Pátio Índia Alfa, TNH 1020, tomarei pronto, 6251. Web 6749, na escuta para cópia. Ah, ativa, ativa. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 340, decola pistão no zero, primeira curva direita, subida da Aela até a posição Lida, após voo direto à posição Bridge, em Bridge intercepta para Zulu no meio, até Bravo até o Zulu, após voo direto à posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, transponder 5545, objeto 6749. Estou autorizado para Guarulhos, no 340, decola da 0 à direita, da Eoleda Bridge, Ampezulu, Urubeia, PHZ, Trive, 208 o controle, 5545 o transponder, o 6749, portão 10. 5545, atendimento correto, senhor, chama e puxa o saneamento, direto pelo portão, portão no 0. Chama aí, web 6749. Salvador, Oceania 251, está ingressando na alta, está pronto. Oceania 251, autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento no meio, 0 grau, 0 chance. Autorizado, alinhar e decolar no 0, 6251. Hotel 1 no 60 graus com 089. Obrigado. Instrument taxi, Whiskey Bravo, Whiskey. Chama 6251, degolou os 39, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Controle de Salvador, chama 6251. 6251, contato na decolagem, suba ao 360 na saída da El. El, 360. A bordo 3 horas, Porto Seguro copiado. Taxi aprovado, chama em recepção para ingresso. Whisky Bravo, Whisky. Visto autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pistão no 7, visto. Hoje, Brit, presente? mantém a saída 6251. Mantém. Sete, informação Lima correta. Para o Galeão, eu tenho 340 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? 5717, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda. Após Leda, vou direto à posição Bridge. Em Bridge, intercepta para Zulu no zero, vou até Smap. Após direto, posição Lufto. Após direto, Barbacena. Após autorizado, conforme a rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, transponder 5547, web 5717. Correto, 5717, chame e puxa o acionamento, senhor. Que é autorizado a decolar pistão no 7, vento 150 graus com 08 nós, ajuste agora, modificou no 020. Romeu Whisky, Bravo Whisky, decolou os 4-5, chama agora o controle 1-2-0-8, tem um bom voo, senhor. 2-0-8, vou ligar até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia mais uma vez, Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Bom dia, Whisky, Bravo Whisky, suba 2-8-0, não sei dar bola, vigilância. 2-8-0, dar bola, Whisky, Bravo Whisky. Bravo Whisky, chame o centro Recife, a frequência 128.8, alternativa 1260. Centro Recife 128.260, obrigado, até daqui a pouco.